Quando você me toca, não arrepia a pele. Suas palavras não me cortam, mas me ferem. E eu não tô feliz, você também. A gente tá enganando o quê? E tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo, menos um casal, baby. E doa quem doer, no caso eu. Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade. De cabeça erguida, eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. E doa quem doer, no caso eu. Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade. De cabeça erguida, eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Pra me tirar do fundo desse poço, eu saí. E eu não tô feliz, você, você também. A gente tá enganando o quê? E tudo fora do normal. No momento a gente pode. Eu quero ouvir vocês cantar forte comigo assim. Vem, vem, vem, vem, vem, vai. Já, já, vai. E tô. Vem. Tô indo embora de cabeça. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Mais uma vez, vem, vem. E no caso eu. Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade. De cabeça erguida, eu vou sofrer, mas não vou recair. Jamais você vai precisar de mim. Pra me tirar do fundo desse poço, eu saí. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar, vai. Pra me tirar do fundo desse poço, eu saí. Ô, paixão!